caçada. Muito importante, chefe. Já que rã é um prato muito fino, mas é muito caro, resolvi caçar sapo. Mas é capaz que eu vá sozinho. Convidei minha vizinha, chefe. Concordou de vereda, claro, né? Antigamente o pobre vivia feliz e com esta crise do país eu já estou virado em trapo. Creio que seja pior o dia de amanhã. Já enjoei de comer rã, tô louco pra começar. Minha vizinha que era uma boa pessoa, como nós dois pra lagoa com a água meia costela. E aproveitemos a saída do vizinho, que ela agarrou o bichinho e atrafuncou na panela. Me convidou pra jantar, só pra provar o sapo dela. Eu me banjei pra lá, como quem não queria nada, né? Na casa dela eu cheguei devagarinho, eu espetei o bichinho, fiz um jantar delicioso. Fofo e gordinho, parece até que estou vendo, e eu amanheci comendo aquele sapo gostoso. E eu comi tanto, eu fiquei de perna mole, e já não saí do solo, eu tava quase repunado. E a minha vizinha, dessas que não tem retorno, me disse espeta de novo e coma bem no teu agrado, que o meu marido não tá, vamos lograr esse malvado. Já que o sol nasceu pra todos, deixa um pedacinho pro animal velho. Falei pra ela com toda a delicadeza que eu me criei na pobreza e como a carne que vier. Apavorado e quase que me comou, me deu um sapo de novo pra mim comer no café. E o meu vizinho, índio chupro e retovado, cheiro brabo e desconfiado, pior do que uma caipora. E a minha vizinha me disse, não faça conta, pegou meu saco de compra e botou do lado de fora. Botou o sapo no meu saco e eu tive que levar embora. Bom, minha senhora, já que tá no saco mesmo, o que que eu vou fazer? Vou embora, vou comer tudo agora. Teu marido fica na mão se reinendo.